637, autorizado com círculo 0, vento 020 graus, 612 nós. Salvador, bom dia, 1250, passou Duna, baixou, travou. 1250, continua a aproximação, aguarde autorização de pouso, ajuste altímetro, 10 no meio. Continua aguardo, 1016, 250. Taxway, cabeceira com 0, gol 1962. Azul 5197 no centro Recife, frequência 122.35 interna, 123.8. 225.1238, com primário 128.35 interna, 123.8. 38, obrigado. Estabilizou 9804, passarela. Passarela 9804, eu gosto de transferência de comunicações. Para a sua escuta. O Chiné 6337, sala 28, libere primeira direita e chame o sol volador, uma coisa lá no Small 9. No 250, para informação de tráfego, à sua direita, mantendo 500 pés, helicóptero Alfa Sierra 55, sem interferência. Acesse agora 3 milhas e meia da cabeceira, 250, gol. No 250, utilizar pouso, piscina 0, vento 040 graus, 629. Pesado pouso, gol 250. Sérgio Salvador, 9804, Passaredo, cordial, bom dia. Passarela 9804, continuar a aproximação número 2 para pouso, ajuste de altímetro no 0 no meio. Ok, 9804. No 962, desça para 2010. 2000 pés, voo no 962. Gol no 250, sala 30, libera direito, chama o sol falador no 21, decimal 9. 219, ou 2. Passarela 9804, formação de tráfego à sua direita, mantendo 500 pés afastado, helicóptero Alfa Sierra 55, sem interferência. Relativo, ciente, 9804. Passarela 9804, autorizado, pouso pistão a 0, vento 020 graus, 059. Livre pouso. 9804, passarela. dia pra passar a palha, passar mais. Controle, bom dia, papá, papá, Lima, papá, Mike. Sim, papá, papá, Lima, papá, Mike, prossiga. No estado do Elicia, para Salvador, Robson 44, é o único código alocado 0156, da próxima rotatória. Sim, chegou as transferências de comunicações. Poderá, Mike. Nossa. Viva direita, 219, 904. Lima, Papa Mike, chame Torre Salvador, frequência 198.95 para ingresso no circuito. Informação 195, Lima, Papa Mike, ingresso. Estabilizado o localizador e MS X-Ray, capítulo 0, voo 1962. 1962, completo final, chame Torre Salvador, frequência 198.95. Torre Salvador, 195, voo 1962. 1895. 1895, voo 1962. Gente, o Lima Papa Mike, então prossiga para o Través Norte da Torre, pode chamar o Través Norte da Torre. Ok, vai prosseguir para o Través Norte da Torre, se avisou com o campo, vou olhar para o Papa Mike. Tendo para informação, a possível espera no Través Norte devido à aeronave para pouso, pistão 1-0, Lima Papa Mike. Ok, gente, da mesma, aguardará, reportará no Través Norte, se olhar para o Papa Mike. Oi, Salvador, muito bom dia, voo 1962, estabilizado, sinal ILS X-Ray. Voo 1962, confirma se visual com o campo? Confirma, senhora, visual com a piscina 1-0. Voo 1962, autorizado com o piscina 1-0, vento 050 graus, 629, ajuste altímetro 1-0 na meia. Livre pulso, cabeceira 1-0, 1-0 no meia ajustado, voo 1962. 1962, formação de tráfego à sua direita, um helicóptero mantendo 510, um Alfa Sierra 105. À sua esquerda, tráfego adicional, com o meu 44, prosseguindo para o Través Norte da Torre, também tem interferência. Agora 1962, ciente do tráfego, porém não avisa. Está no final agora, meia milha do Índia Sierra. Gol 1962. Ciente. Vai manter esse visual com o gol na final. Gente, estou mantendo a vertical da Enrimat, estou visual com o tráfego, guardando instruções. Guardará, Mike. O Lima Papa Mike, infra-aero, está perguntando quanto tempo irá permanecer no Pad 3? Aproximadamente uma hora, senhorita. Eu preciso do auxílio da infra-aero até o terminal de passageiros e retornar com os passageiros para embarque. Ok, gente. Lima Papa Mike, eu informo o Boeing da Gol na final da 1-0, mantenha o setor sem interferências. Lima Papa Mike, tá visual com o Gol, não vai interferir. 1962, solo 38, libera direita, no solo Salvador, no 21, decimal 9. Libera direita, 121, decimal 9, solo Salvador, voo 1962. O Lima está mais aqui a torre? Ah, escuta. Prossiga até a vertical da pista 10, aguardando a passagem do Boeing da Gol na Taxi Alpha, para prosseguir direto para o pátio. Ok, segue para a pista 10, aguardando a passagem do Gol, já para o Boeing. Papa Mike, chame em solo controlado do pátio 3, prossegue a retaguarda do Boeing da Gol agora na Taxiway Alpha e chame em solo controlado o vento 070 graus, 09 nós, a posição prevista é 1 Lima. Ok, vai prosseguir a retaguarda do Gol para a posição 1 Lima, reportará no solo controlado. Já que o Leão Papo Mike passou baixinho na pista, tem um, foi habitado um buraco aqui, que era mais ou menos na altura do toque dos aviões, um buraco na pista, toda a formação. O Leão Papo Mike não compreendia a mensagem? É, já vi que o Leão Papo Mike passou baixo na pista, a baixa velocidade também, foi habitado um buraco na pista de pouso, na altura das rodas dos aviões que tocam a pista. Sim, quem fica próximo da Delta, confirma. Positivo, cara. Sétima Delta. Sim, gente. Graças pela informação. Mike. Zero, desça para 2 mil pés, autorizado final ILS, X-ray, forma estabilizada. 2 mil, autorizado ILS, azul, 4060. Salvador azul, 5048. Azul 5048, oceano identificação, desça mantenha 4 mil pés via chegada Bomed 1. Ajuste 10 no meio, canceladas restrições de velocidade. Para 4016. Cancelada a velocidade, azul 5048, sem desconto. Vez livre. Siga, Marinha. Marinha 63, o pouso por conta e risco, reporte quando controlado. A informação foi, Marinha 63, pouso por conta e risco, chame quando controlado, há possibilidade? O pousado não será possível, provavelmente comunicação 14. Então chame para nova decolagem, Marinha 63. Grato, 63 chamada para nova decolagem. Acione identificação, desse mantenha 4.000 pés, ajuste no 096, autorizado para o ADTAP. 4.016, vou no parque, autorizado para o ADTAP. Autorizado, azul 4060. Azul 4060, completo final, chame do Salvador, frequência 118, decimal 95. 95, obrigado. Bom dia, 4060. Okay. Salvador, bom dia, azul 4060. Azul 4060, visual com campo? Positivo, 4060. Azul 4060, autorizado pouso, pista no 0, vento 080 graus, 089, ajuste altímetro no 0, no meio. 16 de pouso, azul 4060, pista no 0. 4060, solo 52, libera direito, chama o solo solador no decimal 9. Eita, 219. Obrigado, Azuca, senhora 60, bom dia. Horizonte 100, azul 5048. Azul 5048, chame seu instalador, frequência 198, decimal 95. 1895, obrigado. Torre azul 5048. 5048, autorizado pouso, pistola 0, vento 080 graus, 089. Pouso livre 90, 5048. Separador 2000 pés, autorizado final ILS, X-ray, pistola 0, informe estabilizado. 2000, reportarei estabilizado, Moro 455. Controle Salvador, bom dia, 3366, informação de 4. 3366, acione identificação do seu via, chegada bom, mais de 1 para 4 mil pés, ajuste 1 a 0 no meio. 4 mil via, 3366, está na projeção. Afirmativo. Autorizado a projeção, depois de TAP Duna, então 3366, velocidade e critério. Afirmativo. 10 pés, velocidade 3366. 5048, Solo 58, libera direito, chama o Solo Salvador no 21 decimal 9. 219, Azul 5048. Pronto, 3895, autorizada linha de colapso, soma 0, vento 060 graus, 089. Linha coluna 0, 3895. Escâmbio. 050, boné de ONU, 4714. Confirme? 3745, mantém o ponto, espera. Azul 2742, essa é a identificação, voe no homem de ponte. Reporte para descida. Está em contato razão, uma milha para a posição Conde, serviço de vigilância, Azul 2742. Voa no bom rumo de bom para chegar à ponta, guardando o procedimento elétrico para pista no zero. E chama agora a frequência 119.8. 119.8, obrigado. Controle 2742 azul. 2742, manter rumo de bom, reporte para o DLDC. Bom, se chama para DLDC, 2742. 1455, voo estabilizado. Estabilizou, voo 1455. 1455, chame o teu rio no 8 decimal 9. 7295, voo 1455. Bom dia. Voo 1455, estabilizado. Coluna 455, aguarda autorização de pouso, ajuste altímetro na 06. Senta, aguarda, veio 16. Tá, 3745, 14. Procida. Primeira parte de informação, devido à aeronave que decolou a frente no mesmo perfil de saída, se aguardar o pouso da aeronave na final, a foto será autorizada. Posição ótima, nível de voo 340. 340, pode voar lenda da presente? 3895, autorizado rumo de lenda. Obrigado, lenda, 340. 455, tráfego avistado, autorizado pouso, pistola 0, vento 070 graus, 079. Autorizado pouso, voo no 455. Tá 3366, pode voadora? 3366, em TAP, intercepta a chegada com o Mediuno, dessa via para 2000 pés, hoje do altímetro no 096, realizado final do procedimento eletrofixor e reposto estabilizado. Seu Matias, 3366, 2000, via. Juliette, Juliette Golf, confirme intenções. Gente, conforme Juliette, Juliette Golf, mantenha seu velho voo visual, reporte através de Veracruz, enquadrado nos corredores visuais. Confirma a pouso em Salvador. 3745, ali mantém, cabeceiro no zero. Corredor visual. O 1455, solo ao 06, libera a direita e chama o solo Salvador no 21 decimal 9. 714, dessa via para 3.000 pés, o ajuste no 016, autorizado final do procedimento dessa que foi reposto estabilizado. 3.016, já reposto estabilizado, 147.14. Descendo 150, Uniforme. 98, boa tarde, Santa 3745. 0070. Bom, Médio, não parou, Nida 0070, Carmete, controle de Salvador, boa tarde, Santa 3745, cruzando 1800. Santa 3745, contato radar na decolagem, suba via, saída São Paulo, transição Mótima, nível de voo 360. 360, 3745, seria possível voarmos direto Leda? Aguarde, está 3745. Vai ver. Chame centro Recife, frequência número 28, decimal 35, até número 23, decimal 8. 2835, 238, boa. É 4714, número 2 para aproximação, número 1, afastado 11 milhas. 12 horas, mantendo 190 nós de ground, reduza para 200 nós de ground, a velocidade. Reduzindo 20 nós, eu tenho 47 no 4. Afirmo, 56. Vamos aqui em 56 autorizada, né? Decolapso 10, vento 060 grau, 079. Autorizada, aliás, decolar. Bom, Alex, tá 3366. Tá 3366, chame Torre Salvador, 198, decimal 95. 2953366. 3745, vou indo no rumo de Leda. Rumo de Leda, tá 3745 para 360. Pista livre, informe Boeing da Gol, iniciando rolagem, ajuste altímetro no 096. 3366. 4, desça para 2 mil pés, o ajuste do altímetro no 0,16. A aeronave que precede, mantendo agora 1,40 nós de ground, passando o marcador externo. Ah, tá reduzindo para 200 nós, então 47 no 4. 47 no 4, reduza para aproximação. Azul 2742, desça para nível de voo 080. 080, 2742. Pouso pistola 0, vento 060 graus, 109. Leva pouso no 0, 3366. Voo 1556, decolou ao 1, chama o controle Salvador em 120, corrigindo 119, decimal 8. 198, obrigado, bom domingo, no 556. De Salvador em 118, decimal 900. 1095. Controle, bom dia, no 556, decola, passa no 1500, salvo 1. Voo 556, contato radar na decolagem, suba via saída salvo 1, na transição Zodro, para nível de voo 360. Sobe via Sambo 1, Doclo 360. Possibilidade de condições visuais direita, lenda, senhor? Aguarde, voo no 556. Azul 2742, desça para nível de voo 060. 060, 060. 47.4, continue a aproximação, aguarde autorização de pouso. Ajuste altímetro na 096. 16, aguardando a autorização de pouso. Então, 47.4. Com meia correção para interceptar o curso localizador, curva esquerda, boa 0, 55, reforma estabilizada. Aro, curso localizador 055, que é reforma estabilizada, senhora, vai 205, aproximadamente 20 milhas. Gente, após desvios, autorizado direto o voo no 556. Muito obrigado, vai voar praticamente paralelo aqui a Radial 98. Obrigado, no 556, após desvio, voa Leda. Cantei 745, chame centro Recife, frequência 128.35, alterna 123.8. Xanem 6356, desça para 4.000 pés, logística altímetro 10.16. 4.000, anotar no meio, Charme 356. Papai Romeu, Juliette, Violette, Golfo, reporte atingindo 3.500 metros, hoje foi altímetro 10.06. Azul 47, confirmando, Azul 2742, desça para nível de voo 050, reduz a velocidade para 250 mais. 250, é, dá para acelerar então, porque nós estamos mantendo 230, confirma. Reduza para 220 mais, Azul 2742. Reduzindo 220, 2742. Mantenha o ponto de pista no zero, Xanem 6333. Lembre, caso de falha, reassuma a navegação após o limite na curva de duna, intercepta a final do procedimento LSX-ray, chama a torre, 1.8.95. Direita 240, limite é a final, 2742, falha, reassume duna. 742, desça para nível de voo 050. Papa Romeu, Juliette, Juliette Golfo, reposta através de Veracruz, enquadrado corredor dos homens. Romeu, Juliette, Juliette Golf, altitude de tráfego, reporte através de Veracruz. Encontra o meu assinário 6356. Na 6356, desça para 2010, hoje o altímetro 0.16, reporte estabilizado. 2.016, reporte estabilizado, 6356. Oceania 6213, decolou aos 1-8, chama o controle de Salvador, 1-9, decima 8. 6-9-8, tomou no meio, 3-6-2, 1-6, 1-6. 4-6-2-3, tá bom, tá bom, tá bom, tá bom. Oceania 6213, contato radar na decolagem, suba via, saída salvo 1, nível de voo 360. Via salvo 1, 360, quantidade de lenda da presença. Aguarde, Oceania 6213. Bono 556, chame centro de cifra, frequência no 28.35, contato no 23.8. 2835, 238, senhor, obrigado, bom domingo, no 556. 3-1-3, voe no rumo de letra. Beleza, muito grato, você. Autorizado decolagem, quilo 0, vento 050 grau, 089. Autorizado solicitador, 2742, está mantendo 150 indicado. 2742, aguarde veturação para o curso localizador. Vou indo por 180. Zé, tá ok. 10 milhas zero na frente, vai manter então a 180 ainda. Azul 2742, para interceptar o curso localizador, corre à esquerda por 125. Eu vou estabilizar. Desça para 3 mil pés, hoje do altímetro no 0, 1-5. É, esquerda, 2-5, 3 mil, obrigado. Decima 8, Oceania 333. Boa tarde, Oceania 333. Oceania 333, contato radar na decolagem, suba via, saída salvo 1, transição ótima, nível de voo 3 mil pés. Descendo, via Stel de 1, 3 mil 0, nível de Oceania 333. Via Salvo 1, Oceania 333. Oceania 356, confirma estabilizado? Estabilizado, Oceania 356. Comitou em Salvador em 1-8 de semana 5, complete final do procedimento ali a 7 foi, Oceania 356. Sensor 96, Oceania 356. Oceania 356, autorizado pouso, pistola 0, vento 040 graus, 6219. Livre pouso na pistola 0, Oceania 356. Estado agora 7 milhas, mantendo 1,40 mais grau. Está acompanhando a aeronave frente 2742, obrigado. Pode estabilizar os 2742. Estabilizado, 2742. Os 2742 complete final do procedimento ele é satisfeito, chame 2, Salvador, 1-8, decimal 95. 1-8-9-5, 2742. Autorizado acionamento, chame táxi, o papatão, quilo, Romeu, Oscar. 2742, estou. Do 2742, aguarde autorização de pouso, ajuste altímetro na 095. 2742. Meu Juliette, Juliette Golf, monitora a frequência de coordenação. A princípio não há tráfegos a reportar no setor de Veracruz. Confirmando o Xenia 6213. Chama seu terceiro, frequência 128.35, alterna 123.8. 2742, autorizado pouso, pistão na 0, vento 030 graus, 059. Livre pouso, 2742.